Martinho, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 012, estão 3197. Leito 95, a frequência da torre. Tô aqui no Delta que chamou para o táxi do passe 345? Charge Hotel, ciente, táxi autorizado. Até a saída do quarto 3, chame para ingresso no quarto principal. Tchau, Hotel, o senhor está visual com o tráfego da TAM taxiando até o ponto de espera? Passagem ao tráfego da TAM, é Bazatan, taxi via parte principal, contorne a parte principal, Lima mais Quebec. Quebec mantém a posição e chame torre 1895 para seguir até o pátio 5. Solo Serra Delta Juliette, concluído seu cheque, muito grato e bom serviço. Nada, boa noite, bom descanso. Grato. Prossiga. Mas a gente não tem nenhum tráfego para puxar no momento, nem copiado. Chame para reinício, tá? Salvador, boa tarde, voo 099-190-8, pronto, banco até com 20. Voo 1099, um minuto, copa. Siga. 7 afirmativo. Você vai precisar de algum apoio médico a bordo? Não, vou passar agora, chegou na resposta. Pode chegar com o uniforme para você. Acionar o pote 3, solicito, atenta vai. Pode chegar com o uniforme até a saída do pote 3. Chama na saída do pote 3 para se derrubar. Até a saída do pote 3, chama na saída do pote 3. Vou passar. Acionar. Então, 3197, a gente acabou de entrar em contato com a Extraero. Devido ao seu tamanho, porque as pontes são conforme o tamanho das aeronaves, então vai ter que seguir por a ponte 5. Se você queria como fazer alguma manobra para seguir a ponte 5 aí, da presente posição? Tá ok. E o 3197, a gente já pode solicitar do apoio médico para a sua aeronave, ok? Afirmativo. Não escuta? Então, se quiser também prosseguir também com mais segurança, pode prosseguir via Índia, aí ingressar na Bravo, ingressar na cabeceira agilizando e retorna via Charlie até o portão 05. Tá bom. Com possibilidade de coordenar a conquista, Guilherme? Aguarde. No 705, um minuto, Cópia, Galeão. Alô, Oscar Golf Uniforme, na Pedra 43. Oscar Golf Uniforme, aguarde para trás. Alô, Golf. No 099, próprio Cópia. Gol no 099, próprio para Cópia. Chegou o uniforme, ingresso pátio principal, controle terminal de passageiros, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame torre 1895 para cruzar até o pátio 5. Obrigado, pátio principal. É 05, na escuta? Prossiga. Pronto, cópia? Pronto. Autorizado, Galeão, nível de voo 360, conforme rota do plano. Subida da Eulidirume, primeira curva direita, código 5014 e o controle em 119.8. Galeão, tem agora com fome. Da Eulidirume, curva direita, 5014-098, rumo 705. Correto, chama para posicionamento no 705. Galeão, 705. Gomo 099, pronto, cópia. Com fins aprovado, nível de voo 360, conforme rota do plano. Subida à árvore elefa com curva direita. Código 500 e o controle em 119.8. Autorizado 360, conforme rota do plano de voo. Saída árvore elefa com curva à direita. Aciona 500, controle 198, gol 099. Correto, para posicionamento. Semana pronto, 09. Azul 2781, chame Centro Recife, frequência no 26.0. Recife 260, bem na boa. Plano 868, acione identificação, 1168, acione identificação, chegada Mário autorizada, vando direto Mário, desça para o nível de voo 050, NH1902. Direto Mário, para Mário, Pode? Piloto cruzamento, frequência livre estacional, acho que eu vou telefone. Pelo 968, vou direto à posição ITAP. Direto ITAP, obrigado. Pelo 968, então é. Direto ao posição, obrigado. E aí, time, chegada, correção. Vou direto ITAP, após a posição ITAP, vou para o Serra Vida 366. ITAP 366, obrigado. Pelo 968. Plano 3197, prossiga. Plano 3197, afirmo. Confirme para o controle Salvador. Liga mais ecológica. Tente mais ecológica, confirme transponder acionado, o tipo de equipamento, pessoas a bordo e o destino Salvador. Confirme o tipo de equipamento e se o pouso final em Salvador. Tente Mike Kloska, via Litoral Norte, reporte ingressão do corredor Interlagos. Eu não nomei a 8, se registra sua visita para 2500 pés altímetro no 012, autorizado a final do procedimento arrenado da pista 10, reporte estabilizado. Muito grato, 2500 pés, 12, sem restrições. Vou não nomei não, 68, vai informar estabilizado. Controle de Salvador, voo 1866, informação 96. Então, 1866, acione identificação de chegada à área autorizada, desça para o nível de voo 050, QNH 1902. 050-1902, voo 1866. Confirme aí, nós estamos no número 2? Afirmativo. Possível um approach de Itácio, ou então do Dunas? Voo Itácio, 1866. Itácio, obrigado. Salvador, voo no 099, voo 8, para puxa acionamento. Voo no 099, portão 08. Pushback, coordenação, equipe de solo, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Coordenação, equipe de solo, livre acionar, câmara táxi, 099. está estabilizado, o voo no 68. Voo no 68, completa final, chame torre frequência no 8, decimal 95. 8, 95, boa. Alô, Salvador, longo 099, com 3 horas e 12 de autonomia, antena Campinas, 163 da Boa Tartaglia. No 099, taxi autorizado para o ponto de espera, seu Cristo no 0, via 41, taxi Índia, taxi Alfa, quando o ponto chega na torre, 118, decimal 95, o ajuste 10, 12. Ele taxi é ponto 0, da 10, via 41, Índia Alfa, ponto de espera, torre 3895, 099. E decida-se em restrições para 2500 pés, autorizado a final do procedimento da RENAVE da pista no 0. Reporta passando a Serra Vila 366. Todo Serra Vila 366, descendo para 2500 pés. Ajuste 1092? Afirmativo. Oi, Salvador, boa noite, boa noite, 968, passa 372, sabe, estamos estabilizados, né, Renato? O Nuno 68, QNH no 012, utilizado pouso no 0, vento 080 graus, no 2 rocha. Pouso no 0, obrigado, boa noite, 68. Ok, mantendo o corredor visual de helicóptero, passou a praia do Forte, abandonamos 500 pés, no momento mantendo 1000, recortaremos o corredor de gelado. Quente, mas é forte. Salvador, boa noite, 1099, ponto de espera da 1090. 1099, após o pouso do Boeing da Gol, autorizado ali em manter pistão 10. Após o pouso do Boeing da Gol, ali mantém 10, 099. Chuve acionamento, transporte pronto para o táxi. Autorizado, que está na resposta para o táxi, 10. O Nuno 68 no solo 20, direita 1219, solo. Direita 1219, no Nuno. Checklórica, vou ir direto à posição de asa, antiga rotatória, reposto quando visual com campo. Positivo, voará, está presente para a posição rotatória, antigo Ceasa, o Mike Acosta. Salvador, boa noite, é o Gol. Ono 168, livrou. Gol no 168, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Taxi 1 Juliette. Autorizado Alfa, reporte antes da Juliette, Ono 19 decolou aos 22, tive controle agora em 198, bom voo. 198, obrigado, uma boa tarde, 2099. Torre. Colono 68, autorizado Juliette para o portão 0, dúvida. Autorizado Juliette para o 62, 1, 1, 68. Bom, para mais à frente, podendo ser Elefa. Autorizado, vai direto Elefa na 099. Grato, vou na Elefa, 2099. Confirmando 1, 0, 1, 0. 080 graus, 1-0 mais. Positivo. E o ajuste 1-0, 1-2, o gol no 866. Positivo, obrigado, 1-0, 1-2. Então 3197 no portão 05, coordenando com a equipe de solo pushback. Atento 09 no da gol no através do portão 04. Livre acionar, resposta pronto para o táxi. Táxi, gol no 705-1-755-1340, Tom. 705, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero. E a Taxi India e Alfa, quando pronto, chame a torre 118 decimal 95, ajuste 1-0-1-2. India Alfa, com espera 0-0-1-95-1-0-1-2-1-1-705. Salvador, 705, com a espera da 1-0. 705, autorizado, lei, mantém 1-0. Aliás, mantém, piso 1-0, 1-7-0. 866, no solo, 26, direita, 1-2, 1-9, salvo. 1-9, salvo, 866, direita, boa. Salvador, o Papa Romeo Mike Eco Oscar, atingindo a posição rotatória, já está visual com o campo, com a pista no 7, tá? Mike Eco Oscar mantém a posição, chame torre, frequência 1-8-95. Chamará 1-8-95, mantendo posição Mike Eco Oscar. Torre Aracaju, boa noite. Opa, correção Salvador, o Papa Romeo Mike Eco Oscar. O Mike Eco Oscar, que nega 1-0-2, via 1-0-0 Bravo 1-0 nós, prossegue final 1-7, poste na curva para pouso. Ok, visual com a pista 1-7, reportará na curta para pouso, Mike Eco Oscar. Torre, eu vou 1-8-6-6 novamente. Qual a frequência do sol? 1-2-1-9. 1-9, ó. 1-7-0-5, autorizado decolagem 1-0, via 1-0-0 Bravo 1-9. Tchau, Juliette. Você vai botar na cidade do Juliette. Gol. Boa noite, né? SAP 3858. Pan 3197, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via parte 1, táxi Índia e táxi Alfa, quando o ponto chame a torre, 1-1-8-1-9-5, com ajuste no 0 no 3. No 866, visual com o Airbus da Sana na entrada do pátio 3. Ah, ok. Tá visual, gol 1-8-6. Gol no 866, atento ao início do táxi da mesma voz, autorizado Juliette para o portão 04. Ei, Juliette 04, tá tempo para nós, gol 866. 705 decolou ao 28, chame o controle em 1-9-8, não vou. 198, boa noite, obrigado. Ligou 705, boa noite. 705, contato radar, se para o nível de voo 360, voe direto à posição Leda, após 2.000 pés. Ok, após 2.000, voa Leda, 360. Ali, fala meu Mike, é com ótica, no salvo as 3-0, consigo o pátio? Gente, ele na ótica, frequência livre estacional, o papá, o meu Mike é a voz. Autorizado decolagem 1-0, vento 0-9-0 graus, 1-0-9. 197, decolou aos 32, 198 controle, bom voo. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Controle Salvador, boa, é o 3197, passa 1800 agora para o 360. Então, 3197, contato radar, subiu para o nível de voo 360, voe direto à posição da EL, após 2000 pés. Após 2000 pés, direto da EL e sobe 360, 3197. No 705, vou direto da GEL. Da GEL, 705. Tô no 1099. Prossiga. Permaneça a frequência da senhorita. 1099, chame centro Recife, frequência na 26.0. 1260, obrigado, bom fim de semana, gol 1099. Boa noite. Então, 3858, confirme o procedimento qual irá fazer para a pouso na pista no zero, o RNAS ou o NDB? Solicitou o RNAS da pista no zero, quando possível também para o 366. 3858, ciente voe para o TRF do 366, sem restrições, desça para 2500 pés, altímetro 1093, autorizado o final do procedimento IES correção. RNAS da pista no zero, reporte passando do TRF do 366. Autorizado 2500 para reportar passando o Sierra Vitor 366, descendo o TAN 3858. Bom, no 705, chame centro Recife, frequência no 25 decimal 1, no alterno no 23 decimal 8. 251, 238, boa. 3197. Prossiga. Possibilidade de coordenar para onde está o avião? Aguarde. Tá 3197, vou ir da Gel. Da Gel, tá 3197. Obrigado, beleza. Então, 3197, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. São 3858, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. 1895, 3858. Salvador, boa noite, TAM 3858, final 10. TAM 3858, QNH 1013, autorizado pouso pista 10, vento 090 graus, 10 nós. Autorizado pouso 10, TAM 3858. 3858, no salas 46, direita 1219 solo. 219, boa. Solo Salvador, boa noite, TAM 3858, liberado. TAM 3858, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 02. Alfa Juliette para o 02, TAM 3858. Patão, Foxtrot, Charlie, na escuta do solo. Foxtrot, Charlie, autorizado, Serra Bravo, Alfa Romeo, via Up Azul 17, nível 250, decola da 17, curva esquerda, saída Pupa, transição Aracaju, transponder 5035, frequência do controle Salvador, 119.8. Charlie, cotejamento correto, confirme o Fátio que se encontra, POB, autonomia alternativa. Charlie, para assinamento táxi, chame a torre 118.195, ajuste no 0 no 3. Informação, November, autorização, Guarulhos. Sou 2043, November em curso, autorizado, Sierra Bravo, Golf Romeo, via Upper Zulu 10 até Taubaté, nível 360, saída da El Leda, Motiva, decolada 10, primeira curva, direita, transponder 5030, frequência do controle de Salvador, 119, decimal 8. Autorizado, Guarulhos 360, via rota do Prime Zulu 10 até Taubaté. Decola pistão no zero da El Leda Motiva, curva à direita. O transponder é 5030, controle 198, voo 2043. Voo 2043, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Vai reportar, vou portar a meia dúzia. Pegado o táxi, chame na interseção para ingresso. Autorizado ingresso, pistão nocente, com a chinela de pronto. Adão, Fox Charlie, autorizado decolagem 17, vento 090 graus 109.